só copacadão. E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. E sondei e soró pra galera balançar. E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. E som da minha pica. Olha, remexe biriguete, pode remexer. Remexe biriguete, pode balançar. Remexe biriguete, pode remexer. Remexe biriguete, pode balançar. Joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. O som da minha picape, todo mundo vai dançar. E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. O sendei e soró pra galera balançar. E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. O som da minha picape, todo mundo vai dançar. E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá. O sendei e soró pra menina rebolar. Remexe em piriguete, pode remexer. Remexe em piriguete, pode balançar. Remexe em piriguete, pode remexer. Remexe em piriguete, pode balançar. Olha, remexe biriguete, pode balançar. Remexe biriguete, pode balançar. Remexe biriguete, pode relaxar. Eu quero ver você balançando aí.